dobrando esquinas que a sorte trazia, como nós todos fazemos no fundo. E então perguntas-me a razão da história, assim tão simples como respirar. Sabes, amar é uma vitória e a vida é simples de contar. Eu aprendi a perceber melhor a importância das coisas normais. É que eu fui filha desse amor, da história linda dos meus pais. Eu aprendi a perceber melhor a importância das coisas normais. Eu sou a filha desse amor, palavras já não dizem mais. E depois de três bonitos fados, vamos continuando assim com grandes momentos. Vamos ficar com Preciso de Espaço, trazido por Lenita Gentil. Logo depois, ficamos com O Dia da Espiga, na voz de António Pinto Basto. E terminamos esta nossa seleção com História do Fado, na voz de Nuno da Câmara Pereira. Mais três fados, bem português, para si que está connosco. Aqui é mais uma Catedral do Fado. Deixe-se ficar e aproveite-se. Para ser feliz, preciso de espaço. Para ser raiz, ter a rede pronta para amar de sempre, ter aves e sonho quando a terra escuta e falar de amor. Da luta, ter palavras certas no sol do caminho e beber a rir o doirado vinho, misturar a vida, misturar o vento e nas madrugadas. Para estar contigo, preciso de espaço, preciso de espaço. Para ser feliz, preciso de espaço. Para ser rei, caminhar sem ódio, falar sem mentira. Estrela e ser como um rio que se agita ao velar, ter palavras certas no sol do caminho e beber a rir. Oh,

escarpindo as mágoas fatais. Lá foi subindo aos salões onde há grandeza. Já foi cantado nos passos reais. E assim o fado veio a ter também nobreza. Pois é, e cá estou eu para as minhas despedidas. Vou-me embora por hoje, mas amanhã cá estou às 12 horas para mais um momento de Catedral do Fado, para mais 30 minutos repletos de alma portuguesa. Acompanhada, claro está, sempre com os nossos fadistas, poetas, as guitarras e as violas. E claro, com a certeza que você que está aí desse lado para ouvir grandes momentos. Já sabe que se quiser pedir o seu fado para amanhã, é só fazê-lo através de geral.radioantenaweb@gmail.com ou então através de canal2.radioantenaweb.info. Vamos terminar a nossa emissão de hoje com a moda das tranças pretas na voz de Vicente Câmara. Logo depois ficamos com quase fado na voz de Marta Dias e António Chaim. E terminamos esta nossa emissão de hoje com nada mais nada menos que uma coisa muito boa, um copo de sol on the rocks. É assim esta nossa escolha musical para o fim da nossa emissão de hoje. Da minha parte é tudo. Já sabe, amanhã cá estou no canal 2 da Rádio Antena Web para mais Catedral do Fado. Fique bem, tenha o resto de um ótimo sábado e um ótimo fim de semana. Até amanhã. Como era linda com seu ar namoradeiro, ele chamava menina das tranças pretas. Pelo chiado caminhava o dia inteiro, apregoando raminhos de violetas. Pelo chiado caminhava o dia inteiro, apregoando raminhos de violetas. E as raparigas da alta roda que passavam ficavam tristes a pensar no seu cabelo. Quando ela olhava com vergonha disfarçava, e pouco a pouco todas deixaram crescê-lo. Quando ela olhava com vergonha disfarçava, e pouco a pouco todas deixaram crescê-lo. Passaram dias e as meninas do chiado usavam tranças enfeitadas com violetas. Todas gostavam do seu novo penteado, e assim nasceu a moda das tranças pretas. Todas gostavam do seu novo penteado, e assim nasceu a moda das tranças pretas. Da bilateira já ninguém hoje tem esperanças, deixou saudades, foi-se embora e à tardia. Está o chiado carregado de mil tranças, mas tranças pretas ninguém tem como ela tinha. Está o chiado carregado mil tranças, mas tranças pretas ninguém tem como ela tinha. E um dia quis cantar o fado que ao peito apetecia, mas logo o senhor do lado me disse que eu não podia. Mas logo o senhor do lado me disse que eu não podia. Olhei-o bem de frente, perguntei admirada. Olhei-o bem de frente, perguntei admirada. Terei garganta diferente de outra garganta afinada. Terei eu garganta diferente de outra garganta afinada.